Região 02, aguarde para transferência. Ah, 02. Região 02, chame torre na frequência 118, decimal 9. 118, 95, região 02. Chanel 6310, estabilizado? Está estabilizado, Chanel 6310. Chanel 6310, completo final do procedimento TLS, M torre na frequência 118, decimal 95. 3295, grato. Boa noite. 090 graus, 099, pode ser sinal do Grael, Guardião 02. Verdade, sinal do Grael, Guardião 02. 6310, QNS, baixado, travado. Chanel 6310, continua a aproximação, ajuste no 0 no 3, informa o tráfego, prosseguindo para um pátio próximo, a pista no 0, não vai interferir com sua aproximação a um helicóptero montando 500 pés, o Chanel 6310. Os dois informam tráfego, passando o externo, sinal do ano zero, agilize manobra. Agilizando, está visual com tráfego, Guardião 02. Autorizado pouso no greve, 080 graus, 089. Reporte no solo controlado. Voltar em solo controlado, Guardião 02. Chanel 6310, livre pouso, pistão no 0, vento 080 graus, 089. Livre pouso, Chanel 6310, pistão 0. Guardião 02, no solo usando 4, frequência livre. É o traço da web no portão 04. O mesmo reportou ao solo que vai iniciar o pushback. Já começamos já. Ah, ok, obrigado. 3310, táxi via Alfa, Juliette, portão 06. Alfa, Juliette, portão 06, Sinarmia 310. Solo, é o Juliette 5827. 75 a bordo, 3 horas e 45, alternando Guarulhos para o táxi. Índia, no ponto de espera, chame torre no 895, ajuste 10 no 3. Índia, quando pronto, 1895, 10 no 3. 5825. Bom, no meio no 3, coordeno com a equipe de solo para iniciar após o tráfego da web e livrar o setor retaguarda. Gente, bom, no meio na 3. Bom, no 273, aguarde. 5 minutos. Oi, Salvador, boa noite. É o LGF 5827 na ponta de espera 190, pronto. Web 5827, boa noite. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 090 graus, 099. Autorizado a alinhar e decolar, escolha pistão no 0, 5827. Boa, não deixa. 273, solo. É, qual é o nosso número, por exemplo? Número 2 no setor. Devido ao setor 1 ao 4 só iniciar um aeronave de cada vez, o Gol já tinha pedido há um tempinho, o mesmo é o número 1, seu número 2. Salve, Salvador. Boa noite, eu vou batizar o 471. Azul 471, na Guascoff. Então seria a nossa saída prevista, por escolha? Afirmo, Dael Leda Britten. Dael Leda Britten, da PSA. Web 5827, decolar 220, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, boa noite, Arito. Boa noite, WebJet 5827. Web 5827, boa noite, contato radar, saída da El Leda Bridge, submantendo entre voo 360. Da El Leda Bridge 360, seria o seu para a proa de Bridge, Arito? Autorizado da Elda presente, Web 5827. Da Elda presente, obrigado. Táxi do Gol no 613. 141 no PAB, 3 horas e 45, alternando Campinas. Chegou no meio no 3, Índia, no ponto espera, chame a torre no 895, ajuste 1-0, 1-3. Gente, 1-0, 1-3, no ponto espera, 2-2-9-5, 1-6, 1-3, obrigado. Boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 090 graus, 099. Diz alinhar e decolar, o 1-6-3. 0 via Pezulu 1-6, até Bravo, até Zulu, após conforme rota do plano. Decola da pistão no 0, perfil de saída da EOLE da Bridge, 55 no 13, transponder 1208, controle. Autorizado nível 3-6-0, atenção fina. Pista 1-0, decola da pistão da EOLE da Bridge, 55-13, é o transponder, 1-2-0, do final, 8-0, controle de saída. E traz o cara para cima, via Pezulu 1-6, até Bravo, até Zulu. Azul 471. Ah, também pronto, Azul 471. Quem vai voar direto, Itap, vai descer para o 050 com 1013, o 9808. O número 3, qual 225, controle 120, decimal 8. 1208. Fono 273, Índia, ponto espera, chame torno 895, ajuste no 0, no 3. Índia, 295, ponto espera, empresa, pode ser, no 293. Tu ligou o número 3, é cola, passa 2000. Gol no 613, contato radar, saída Arbus, sub e mantém de voo 360. Arbus 360, gol no 3. Chame centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 25, 133, 25, obrigado, boa noite. Boa noite. Bono 973, autorizado decolagem em pistão no 0, vento 090 graus, 099. 7, vai iniciar o gol no 23. Vamos com o motor, boa noite, o Santos 3662, da Romeu para Macau, o Santos 3664. Romeu, no 3. 0, via peso Luno 0. Decola da pista 1-0, perfil de saída pouca transição Zipar, curva esquerda. Transponder 5510, controle 120, decimal 80. Ao Santos do Natal, 370, decola 1. Decola da 1-0 por 80, poucas e para, eu preciso 1-0. 1-0, 1-2-0, 1-8, 3-6-2. André 662, cotejamento correto, chamei pronto. Câmara pronto, 3-6-2. Boa noite, contato radar, saída da El, Leda Bridge, sub e mantenha de voo 360. 7-3-6-0 da El, gol no 2-3. Condição 3858, Fortaleza aprovado nível 370, via peso Luno 9. Decola da pista 1-0, perfil de saída Momo, transição Froti, curva esquerda. Transponder 55 no 1, controle 120, decimal 80. Tá 3858, correto, chamei pronto. Salvador, no 273? 273, subir mantenha 360 possível. 360, pode voar direto para isso, senhor? Mantenha inicialmente o perfil aguardando a coordenação. Ok, obrigado. 6613, vai passar nível 70, chama centro em 1288, alterno 260. 288-260, gol alterno 3, graças a Deus. Boa. Passaria do 9808, desse mantém a 2000, ajuste 9013, cruzado LS XR, informe localizador. Ativo, então vai descer para 2000, 1003, vai reportar no localizador do LS XR. Azul 4071, no livre acionar, chame táxi. Livre acionar, táxi 4071. Gol no 273, vai passar um 40, chama o centro em 1251, na alterna 3325. 1251 no 3325, obrigado, boa noite. boa noite ao 35218, sempre ao meu. 5218, boa noite, o ITAP autorizado de chegada à Mari, chama ideal de descida, 1003 ajuste. Tá falando de ITAP, chegada à Mari, chama ideal, 1003, 3528. Utilizador 9808. 9808, Passaduna, complete final ILS, torre 118, 95. 2895, obrigado, H.